Você está escutando o terceiro episódio dos 64 Macacos. Estarão participando desse episódio Baltazar Tavares. Olá, gente. Boa noite. Michel Alves dos Santos. Aqui é Michel Alves e a grande diferença entre Bruce Wayne e Bill Gates é que o primeiro sempre conseguiu derrotar o Pinguim. Tainá Ribeiro. William Sugulart. E eu, Vinícius dos Santos Oliveira. Estaremos falando sobre os desafios de organizar um evento de TI. Você pode falar melhor, Michel? Eu daria a palavra nesse instante para o nosso gerente, o Wilson, para falar sobre o evento. Primeiramente, todo mundo tá falando o nome errado, é Williamson. O primeiro simpósio sobre transformação, que teve como início uma matéria de gerência de projetos, com o professor Rafael, deu para a gente a missão de organizar um evento, para botar em prática toda a teoria adquirida na matéria. E daí foi crescendo, crescendo, crescendo, e se tornou um grande evento, com participações de São Paulo. Deu muito trabalho, dor de cabeça lá fora, como todo projeto, mas foi muito recompensador no final das contas. Algo a acrescentar, Michel? Algo a acrescentar. Acrescentar que assim, o evento em si, o CIASE, que foi o primeiro simpósio de segurança da informação, foi um evento assim destacado da maioria dos eventos, porque nós primamos pela questão técnica, né? Não só aquela a questão burocrática. O que a gente pode ver em outros exemplos, outros eventos, tais eventos, na maioria das vezes, reuniam pessoas que, em suma, tratavam muito dessa parte estratégica, administrativa e deixavam de lado a questão técnica. O que que nós fizemos? Nós tentamos eleger um corpo de palestrantes que pudesse falar sobre isso um pouco mais a fundo. Não suscitar questões que algumas pessoas diriam que seriam questões que alarmistas, mas sim o foco em segurança nu e cru, sem capa alguma. Por isso que a participação de Edson Borello foi tão decisiva nesse evento. Tivemos, assim, foi bem, o evento foi esparso no sentido de abranger muita coisa. Claro que nós também falamos sobre a parte administrativa, sobre a parte estratégica, mas não deixamos de focar a parte técnica. Foi um evento voltado, em sua maioria, para alunos e para profissionais da área, e eu acho que o resultado foi agradável. Pois é, eu percebi que a galera gostou muito, eu acho que isso foi a parte mais importante. O que eu achei interessante é que poucas pessoas, as pessoas que foram, né, pensavam que vai ser um evento só técnico, técnico, técnico, falar só de segurança, segurança, segurança, só lado positivo. Não, temos palestras envolvendo os dois lados, tanto o outro lado escuro como o lado da justiça, né, se for botar em palavras mais simples. E não foi um evento complicado, tanto que minha namorada, de vez em quando, apareceu lá e assistiu algumas palestras, e ela, que é da área de comunicação, entendeu uma grande parte dos que os palestrantes estavam palestrando lá. E não importava se era estudante ou profissional, era iniciante ou já tinha muito tempo de carreira. Foi um evento bem misto para todo mundo. Só acrescentando a isso, o que o gerente disse, é que mesmo o evento tendo esse cunho tão técnico, ele era bem acessível, porque ele falava de coisas bem evidentes e contemporâneas. Então, assim, uma pessoa que não era técnica, que não era, assim, não tinha um cunho técnico, ou que não tinha um envolvimento técnico com a área, ela, assim, sem dúvida, conseguia entender a mensagem que nós estávamos querendo passar atrás de todas essas explanações, de todo o assunto que foi abordado. Pois é, tinha uma colega minha que também não era da área lá e teve bastante coisa útil para ela. Falar de rede social e falar de vírus, eu acho que é útil para qualquer usuário. É porque, assim, nós tentamos mesclar tudo, né? Tanto os assuntos da moda como a parte de redes sociais, como os assuntos mais, como é que eu posso dizer, hardcore em si, que eram configurações de ETDs, equipamentos terminais de dados, questão de segurança periférica, toda a parte de detecção de invasão, ou até teste de intrusão. O evento foi parte de uma matéria que foi realizada pela UFAO, e vocês, como parte da organização, vocês entraram em contato com os palestrantes. Mas como foi esse contato com essas pessoas? Sim, complementando a pergunta do Baltazar, teve, tipo, até muita gente de fora, né? Teve gente de fora. Isso. Uhum. A princípio, pessoal, o evento ele foi pensado para, no caso, contar com a participação de profissionais locais, né? Só que, se falando em segurança da informação, a gente pode ver que, assim, é pleno, tá na frente dos nossos olhos, que são poucos os profissionais de segurança da informação no nosso estado. Nós conseguimos contar com os dedos. Além disso, eles fazem parte desse nicho que nós conhecemos, certo? Já foi um dos nossos colegas, é um dos nossos professores. É esse pessoal, assim, eles têm qualificação, estão no mercado, só que eles são escassos. Não é uma coisa que você diga, tem um João ou um Pedro que trabalha na parte de segurança da informação e eu não conheço. Não. A gente consegue nesse meio conhecer todo mundo. Só que nem todo mundo estava disposto a participar do evento ou a contribuir com o evento por causa da agenda e muitas vezes não estava dentro do escopo dele aquilo ali. Ou seja, muitas vezes ele estava bem afastado do campo, estava trabalhando na parte muito mais administrativa e não tinha domínio de algum assunto em foco para que pudesse ser discutido. Claro que essas pessoas também foram chamadas para participar das mesas redondas e das outras atividades do evento. Mas é isso que aconteceu, assim, você está no meio, você conhece as pessoas, aí você tem essas conexões, então você consegue, no caso, entrar em contato com outras pessoas também que não são simplesmente locais, mas que também trabalham com isso. Assim, eu conheço pessoas que trabalham com segurança da informação e que não estão mais aqui, que são do Rio, algumas da Paraíba, outras de São Paulo, o foco era local. Mas como a gente não conseguiu atender a demanda das palestras, então nós tivemos que abrir esse leque de possibilidades para chamar outras pessoas. Então nós tivemos essa grande surpresa que foi o Edson Borelli e nós também contamos com, assim, o pessoal de fora, né? Nós abrimos para o pessoal de fora. Só que por causa do tempo e por causa até mesmo de restrições orçamentárias, não conseguimos trazer mais pessoas, pelo menos para essa primeira edição do evento. Mas, assim, o pessoal que estava tinha controle total das exposições e do assunto que tinha sido abordado. E acabou que no final a gente conseguiu mais gente do que a gente esperava. Isso. Uhum. Muito mais conteúdo. Uhum. Que a gente pretendia no começo. Isso mesmo, que foi diversificado, né? A gente foi de A a Z sem perder a linha no conteúdo e até com o tempo, né? O tempo estava assim contra a gente em alguns momentos, porque tinha muita coisa a ser apresentada, muita coisa a ser exposta e não tinha tanto tempo para expor. Bem, complementando um pouquinho, no começo o evento só ia ser até um horário só. Conseguimos tantos palestrantes, tantas pessoas dispostas a colaborar, que a gente estendeu para um segundo horário, que foi à tarde, né? Então todo evento se organizou tarde e noite durante 3 dias, que não era planejado desde o começo. A questão do contato, o contato com o Edson, foi através da Natália, que indicou duas pessoas que não puderam, de repente, palestrar, mas reindicaram o Edson e o outro amigo dele. E foram excelentes. Vê que é assim, que é um meio bem, como é que eu posso dizer, bem simétrico, porque, é o pessoal do open source, o pessoal que trabalha com redes, o pessoal que trabalha com segurança, aí esse pessoal vai indicando, e nós vamos chegando, desse jeito nós vamos chegando as pessoas, né? O evento foi realmente muito bom, tipo, a gente entrevistou o Ítalo na gravação passada, e ele, tipo, afirmou que o evento que vocês organizaram tem bastante potencial, tipo, chegou a comparar com o H2HC. Hackers to Hackers Conference que acontece em São Paulo. Isso mesmo, né? Que tá virando uma meca, né, do pessoal que tá... O que vocês acham disso? Da comparação? Sim. A comparação é fantástica. Assim, a gente só tem de agradecer. A questão é que a gente não esperava tanto. Não esperávamos mesmo. Assim, nós éramos um corpo de organização composto... Em sua massividade e brutalidade composta por estudantes de graduação, certo, aqui do curso. Contamos, claro, com a ajuda do pessoal externo, mas, assim, para um primeiro evento, ser comparado a isso é muito, muito bom. Só dá mais gás para a gente continuar, né? Exato. No final do evento, recebi palestra do pessoal do TI da UFAL, dizendo, pô, vocês pela primeira vez quebraram o tabu de que evento organizado por estudantes não presta, né? Eu fiquei realmente elogiado. Eu que tava sem, não tinha experiência nenhuma de gerência, fiquei abismado com os elogios que recebemos do professor, do Felipe Almada, que foi também um palestrante, e outros amigos, colegas da área também, já bastante. Eu fiquei surpreso e muito grato a todo o pessoal que me ajudou e apoiou. Certo. Esse evento é uma disciplina do UFAL que todo semestre o professor passa uma disciplina, ou passa um projeto desse tipo, correto? Correto. Exato. Não é esse evento em si. É todo semestre ele passa e manda os alunos criarem um projeto que seria um evento qualquer, baseado na área de informática, para botar em prática, né? O CIASE teve o início do projeto. E, pelo que a gente está discutindo, vai se estender por conta própria agora, né? Certo. Pretendemos. Todo semestre tinha um evento e o que eu notava é que, tipo, era primeiro Consciente Web, primeiro alguma coisa. Sempre tinha um primeiro evento, sei lá, primeiro semana da computação, que não é relacionado a essa disciplina, mas nunca tinha continuações. Mas, no caso, vocês pretendem dar continuidade ao evento? Não, assim, não é só a gente que pretende, né? A gente já falou com o professor para que ele não deixe a iniciativa morrer em si. Ou seja, para que ele consiga fazer em um primeiro semestre, devido ao tempo, né, a disciplina semestral, fazer sempre no primeiro semestre um evento voltado para a comunidade em si, que possa ser desenvolvimento ou desenvolvimento web, e no segundo semestre um evento voltado ou pautado à segurança. Então, como a gente já tem esse molde, que seria o CIASE, seria apenas uma questão de verificar palestrantes, verificar qual é a disponibilidade de tempo, infraestrutura, porque assim já tem, é como se fosse uma marca consolidada. Quer dizer, não está consolidado em si como marca, foi o primeiro evento, certo? Mas ele já estaria, no caso, formando corpo para que pudesse ajudar nos próximos. Não só estudantes, assim como é o meu caso e como vai ser o caso do Ailton Félix, que nós vamos, estamos terminando, né, esse semestre, agora finalizando a graduação, mas aí seria mais corpo para o evento, mais pessoas ajudando, mesmo que não sejam estudantes, mais estudantes regularmente matriculados no curso de Ciência da Computação da UFAL. E também tivemos com esse contato que nós conseguimos com esse evento. O Edson Moreira disse que a gente pode ter apoio da faculdade lá que apoia ele. A Mackenzie. Isso. Tem outro também que investe muito com a Mackenzie lá, questão de segurança. E se a gente precisar de apoio, a gente só entra em contato com ele, que ele disse que ia apoiar a gente o que for preciso. Não só como financeiramente, como também com o corpo de palestrantes. Que com a conversa que nós tivemos, tem um monte de gente querendo palestrar. Assim, são os resultados positivos do evento, né? Nós, a priori, pensávamos que o evento seria o evento, nós teríamos aquela pausa e ele não teria consequências maiores. Mas, pelo que foi visto, o próprio Edson Borelli já quer abrir uma empresa dele aqui para trabalhar no ramo, o Felipe Amada já quer alguns... Ele já veio para cá, para Maceió, com o intuito de fechar parceria com o governo do estado, para que o governo pudesse obter a sua ferramenta de gerenciamento de documentos. Então ele já quer participar em outras frentes, com outras iniciativas com a gente. Então assim, só foram os frutos colhidos foram muito plenos. Positivos. Muito, muito positivos. Também temos apoio aqui local do Thales, né, Tainha Network. Certo. Vocês conseguiram um resultado bem interessante, mas vocês tinham recursos bastante escassos, né? Tanto, assim, como era, quantas pessoas tinham na equipe para organizar o evento e o patrocínio, como foi? Bem, no começo a gente tinha um monte de gente escrito, não, eu vou ajudar, vou ajudar, vou ajudar, vou ajudar. No final das contas, na hora H, pessoas dedicadas, 10, 5, 7, eu acho que 9 pessoas. Conta nos dedos. Tivemos muitas dificuldades porque durante o desenvolvimento do projeto, agregamos tarefas e não recebemos resultados, aí tivemos que sobrecarregar algumas pessoas, porque senão o evento não ia acontecer. Né? Questão financeira. Tivemos dificuldades, né? Conseguimos apoio da UFAO com a Porex, mas foi a trancos e barrancos. Alguns patrocínios, como o do IEL, da Casa Indústria de FIER, né? De última hora para trazer os palestrantes de São Paulo, que quase não vinham. Mas, graças a Deus, conseguimos isso, com muita luta. Eu acho que é isso. Tem alguma questão, Michel? Não, é isso não. A questão é que, assim, a priori, a ideia do evento ela é bem vista e foi bem quista por todos. Só que no momento de arregaçar as mangas e começar a trabalhar em si, poucas pessoas tiveram a tenacidade e tiveram a têmpera necessária para poder contribuir. Que é uma pena, porque se o evento foi bom, assim, se ele deu resultados positivos com o pessoal que já estava participando, com o corpo que tinha, imagine se tivessem mais braços para poder correr atrás. Ah, então, que tipo de problema vocês tiveram? Questão de imprevistos. Eita, teve palestrante atrasado. É, antes, durante e depois. Durante e depois. Antes. Imprevisto. Vamos lá. Dinheiro escasso. Falta de pessoal. Pessoal que correu, isso. Na verdade. Uhum. Não tinha o pessoal e o pessoal sumiu. E o pessoal sumiu. Mas a gente não quer atrelar isso a possível... ao comando de greve da UFAO, né? Mas que isso também contribuiu muito, porque o evento ele teve que ser remarcado por causa disso. Porque como a matéria era uma matéria regular e nossas reuniões eram feitas de maneira regular no horário da matéria com a supervisão do professor, com essa greve nós perdemos essa regularidade. E como essa regularidade foi perdida, alguns dos ex-componentes pensavam que a matéria ia ser suspensa. Mas não foi o que aconteceu. O professor chegou, falou com a gente, disse que a matéria não ia ser suspensa e que nós deveríamos usar esse tempo, o tempo corrido, mesmo estando em greve, para desenvolver o projeto. E foi isso que a gente fez. Isso foi o inicial, né? Nós tivemos um adiamento por causa da falta de pessoal. Houve a falta de pessoal, houve a quebra da regularidade. As atividades que deveriam ser entregues ficaram muito mais esparsas e foram se perdendo com o tempo. Então, nós tivemos que tomar algumas decisões, como é que eu poderia dizer? Não radicais, mas de risco, bem abruptas, para que pudéssemos chegar aonde nós queríamos chegar. Então, assim, essas foram as dificuldades iniciais com o projeto. As dificuldades em questão também entre o desenvolvimento do projeto e o start, que seria o início do projeto em si, que no caso seria a forma corrente, foi que nós estávamos também procurando infraestrutura, ou seja, um local adequado para a realização do evento, já que a UFAO ela não dá essa estrutura. A UFAO ela é muito, como é que a gente pode dizer? Ela é distante. Ela é longe de tudo, né? Isso, ela é distante, ela não oferece uma infraestrutura adequada. Ou seja, ela não tem uma praça de alimentação, ela não tem vários pontos, ou pontos comerciais, ou pontos de conveniência. Ela não tem, como é que eu posso falar para você? Ela não tem laboratório, já que nós precisávamos de laboratório próximo das salas de exposição. E isso seria muito incômodo para os espectadores. Essa questão de deslocamento entre uma sala de exposição, certo? Do tamanho que nós estávamos pensando, e os laboratórios. Então, nós tivemos que correr atrás das parcerias, tivemos que correr atrás de outros colaboradores, para que pudéssemos encontrar um local adequado à realização do evento. Depois de fechado isso, aí sim, aí vem toda a questão de a prestação de contas e correr atrás dos possíveis patrocinadores. Mas, tivemos sucesso nisso também, então até aí foi ótimo. No momento da realização, o primeiro dia do evento, vamos lá, tivemos a questão do start, né? O que fica é a primeira impressão, então seria assim: a gente mostraria o que veio logo nas primeiras palestras, e assim foi muito, muito bom. Pra mim foi meio que inesperado devido à aceitação. Mas depois que ele começa, aí a gente só tem que fazer uma coisa, entrar no embalo e seguir. Seguir com o planejado, né? Só que aí ocorrem essas adversidades. É, palestrante que falta, ou que aí tem que ser coberto por outro, alguns que atrasam, palestra que consome um pouco de tempo, é, a questão mesmo do coffee break. Nós marcamos para coffee break sempre chegar um pouquinho antes da realização do mesmo, para que ele não esfriasse. Aí muitas vezes ele atrasava por causa do trânsito, alguma coisa do tipo. Mas não foi nada que não pudesse ser contornado. E assim foi durante os 3 dias de realização do evento. Claro que tem o pós-evento, né? O pós-evento seria prestar contas de tudo que a gente está fazendo. Até aí, essa parte foi feita assim, de maneira assim, muito, muito bem realizada pelo pessoal que mexe com a parte burocrática e com o pessoal que mexe com a parte financeira. E nós estamos tendo apenas um gap devido à forma de liberação dos certificados devido à detecção de vulnerabilidades nos servidores de UFAL. Então, o nosso meio, que seria o meio web para, no caso, fazer a distribuição de certificados, ficou comprometida um pouco por causa disso, mas nós estamos fazendo paliativo e iremos colocar no Facebook e em outras mídias, em outros meios, para que fique acessível para aqueles que participaram do evento. Certo. Você disse que o patrocínio não foi problemático, correto? Foi difícil conseguir, mas isso. No final conseguimos. Aham, né? Isso mesmo. Conseguimos manusear de forma bem, contando moeda por moeda, centavinhos. Cada centavo fazia falta antes do evento, mas no dia do evento, com o advento das inscrições, já conseguimos ficar um pouquinho mais folgados, questão de caixa. Isso. Mas a princípio foi bem apertado. Uhum. Tanto que tivemos que usar cartões de crédito de participantes, né? Se comprometendo, não, eu passo cartão de crédito aqui e tal, e passamos o cartão de crédito. Lembrando que participantes da organização. Né? Os organizadores. Pegamos o cartão de crédito também. As iniciativas no estado são escassas. O que acontece? Muitas vezes não existe corpo de patrocínio para essas iniciativas. Mas nós tivemos sorte e com o trabalho que foi feito nós conseguimos captar esses recursos. Mas não é toda empresa, não é toda instituição que consegue ver isso de maneira tão clara. Então algumas vezes fica difícil. Existe uma certa dificuldade para captar recursos devido a isso. E da UFAL, vocês conseguiram captar algum recurso financeiro? Eles liberaram algum recurso financeiro para vocês ou infelizmente não? Sim, a ProEx liberou um recurso para a gente. Lembrou um recurso que foi suficiente para fazermos os materiais de divulgação, né? Usamos a gráfica da UFAL, que era o preço mais acessível entre as gráficas aqui locais. O dinheiro serviu para fazer essa divulgação, só que houve esse empecilho do aditamento. Tivemos que reimprimir de novo, aí ficou um pouquinho apertado o orçamento. Mas aí depois, com o tempo, conseguimos, com as inscrições e o outro patrocínio, do IEL, conseguimos ficar mais afogados e realizar o evento. Vocês acham que o patrocínio foi o suficiente ou vocês acham que deveria ter mais empresas assim, disponíveis para dar mais patrocínio para vocês? Seria interessante ter mais empresas, né? Porque é aquela história, quanto mais dinheiro em caixa, melhor fica o evento, melhor um local, por exemplo. Poderíamos ter alugado um hotel de maior qualidade, coffee break de maior qualidade, trazidos, chamado mais palestrantes de fora para participar do evento. Mas você acha que teve empresas que poderiam ter colaborado e não entraram colaborando, alguma coisa assim? Ah, com certeza, sem dúvida. Deveria, assim, não houve iniciativa por parte de algumas instituições de Estado, por exemplo, que poderiam ter patrocinado a iniciativa, até mesmo questão de... Deveriam ser órgãos que deveriam estar assim, de mãos dadas com a iniciativa, mas que, assim, porventura ou por acaso do destino, não conseguiu um vínculo com essas instituições. Mas assim, deveria ter dinheiro em caixa, deveria ter um projeto fixo para financiar esse tipo de evento que, assim, que impacta em certos setores, não só educacionais, certos setores educacionais, setores da indústria, questão de formação mesmo, de formação de pessoal, de corpo técnico, né, na área. Mas, assim, deveriam haver várias instituições envolvidas nisso, não só públicas como também privadas. Mas não foi o que aconteceu. Então, nós tivemos que, assim, contar com o patrocínio do IEL, patrocínio da ProEx, patrocínio da ISSX, e empresas como o Extra Network, para poder dar conta do evento. Agora que conseguimos nome, né? Depois do evento conseguimos nome e está sendo bem falado entre o pessoal da área, contando com a participação de todos que queiram colaborar no próximo evento, né? Uhum. Patrocinadores. Porque a tendência é crescer, né? Se o corpo de organização cresce, se a gente já tem uma perspectiva de realização de um evento, um evento passado, se a gente tem pessoal já interessado, a gente consegue formar esse nicho de procura, né? Se a gente consegue formar essa demanda. Então, com essa demanda, a gente vai ter a oferta de patrocínio, né? Mas isso cabe apenas ao futuro e à realização dos próximos eventos. A tendência é unicamente melhorar, sendo bem falado. Eu lembro do primeiro encontro de software livre da Paraíba que eu fui. Eu até fui com você, não, Baltazar? Foi. Uhum. Imagina o tamanho daquele evento que foi feito naquele centro de convenções. E alguns tempo depois eu consegui ir a outros eventos e conseguir ir a outros encontros, e depois eu vi que o encontro estava sendo realizado naquela estação Cabo Branco que foi projetada pelo Oscar Niemeyer. Ou seja, tem um ponto fixo de realização agora. É muito, muito diferente. A tendência é crescer, que foi o que aconteceu com o evento. Ele cresceu e se tornou referência no Brasil, né? Nessa parte. Quando se pensa no Nordeste, se pensa em encontro de software livre, se pensa no encontro de software livre da Paraíba. Então dá pra ver que vocês tinham alguns outros pontos de para captar recursos que acabou não entrando com alguns recursos para vocês, né? Isso. Uhum. Isso vocês falaram bastante da parte estadual. Tem algumas empresas privadas também que vocês viram que podiam entrar com algum recurso e acabou não entrando, ou na parte privada foi mais tranquilo, assim, o povo ajudou mais? Não ajudou muito, não. Ou nem tem parte privada pra gente discutir? Não, a questão da parte privada, a gente pensa que não existe, mas existe, assim, existem empresas grandes como... Existem várias empresas que poderiam estar junto, mas só que a priori isso não ia retornar nada a ela, a não ser que fosse simples e unicamente questão de propaganda, só. Então nós tivemos que contar com empresas como a Train Network. É uma empresa privada, certo? Mas ela tem um escopo na questão de consultoria e questão de treinamento, certo? Não é uma empresa estabelecida com o corpo dessas empresas que eu acabei de citar, mas que poderiam ter entrado em contato, assim, nós entramos em contato, mas elas poderiam ter retornado isso de uma maneira um pouco mais positiva. Mas não, assim, a gente não conseguiu a priori o apoio dessas empresas. Mas contamos com outras, como a própria FAO, a Maurício de Nassau, foram empresas que, assim, são faculdades, mas são empresas. Mas atenderam o nosso chamado, certo? Então elas conseguiram contribuir muito com a gente, tanto na parte de investimento como na parte de infraestrutura. E a FAO foi que forneceu a infraestrutura para vocês, né? Isso mesmo. Uhum. É que ficou melhor localizado, né? Como a gente já comentou antes, a FAO era muito distante e muitas pessoas iriam deixar de ir ao evento devido à distância, principalmente que está indo sair do trabalho nos dias, né? Uhum. Na sexta-feira, que esse é o dia inaugural. E final de semana, né? Quem é que aqui no final de semana lá para quase saindo da Maceió para assistir um evento? Para Rio Largo. Exatamente. Fica complicado. Então, conseguimos um patrocínio com o Estácio. Foi excelente. Jaraguá, o prédio excelente, o auditório excelente. Foi ideal. bem centralizado. Mas o que prejudica mais na UFAL? É a localização dela ou a questão da infraestrutura mesmo? Porque acho que questão de localização as pessoas ainda podem se locomover assim, tranquilo. Mas acho só que a infraestrutura é que é bem maior, né? É, Baltazar. Num auditório, mas tem que ir pro laboratório depois fazer um mini curso. Isso. Tem que andar um bocado. Duas quadras, seis quadras. Nós não temos muito laboratório juntos pra isso, nem auditórios muito bons, né, pra gente fazer isso. Isso mesmo. É um conjunto, Baltazar. A questão de localização, imagine. Uma pessoa que tem que pegar um ônibus, estamos falando de um nativo, certo? Uma pessoa que tem que pegar um ônibus vindo do Trapiche pra cá. Ou vindo da Ponta Verde para cá. Essa pessoa possivelmente vai ficar uma hora dentro do ônibus. Se for um estudante, principalmente, que foi o foco do nosso evento, essa pessoa pode pegar um ônibus ou dois. Vai pegar um ônibus, vai ficar uma hora de lá de baixo para cá. Certo? Então isso já é um incômodo, porque não tem essa localização. Chega aqui, na UFAL, ela não tem muitas opções de, ela quer, não sei, ela quer aplacar a fome, ela quer fazer um lanche, quer fazer alguma coisa. Aonde é que ela vai fazer isso? O evento, ele se estendeu até o sábado. Como é que a UFAL é no sábado? A questão de segurança. Então tem tudo isso. Se nós tivéssemos aqui na UFAL um centro de convenções que ele já fosse equipado com salas que pudessem virar laboratórios e até salas reserva a um auditório central e nós tivéssemos atrelado a esse centro de convenções ou esse mini centro de convenções uma praça de alimentação ou até uma praça de conveniência e além disso ela fosse um local bem patrulhado, então esse seria o local ideal de realização do evento. Porém tem todas essas nuances aí que o pessoal já falou que não contribui por causa da distância, não contribui por causa da segurança, não contribui por causa das opções, não contribui por causa da infraestrutura. Então essas foram coisas que pesaram contra o UFAL. Em relação à infraestrutura, um dos elogios que eu escutei foi em relação a ter programações simultâneas no evento. Aí isso dava liberdade para quem estava participando do evento de simplesmente sair da palestra atual e ir para outra, porque às vezes não era do interesse dele. No caso do CIASE, tinham várias palestras, várias programações acontecendo simultaneamente. Isso foi uma das coisas legais que eu escutei sobre ele. Foi a ideia inicial, isso, assim. É porque a gente que já participou de outros eventos, até da no caso da organização, Tainá, que já participou da organização do Simpósio Brasileiro de Computação Gráfica, que é isso, assim, agregar valor e fazer com que o espectador não ache que aquilo ali é simplesmente uma coisa enfadonha. Se ele quiser sair para fazer um intervalo, ele sai. Se ele quiser trocar de sessão, ele troca. E, a priori, nós queríamos até mais sessões. Só que como nós não conseguimos o corpo necessário até um determinado momento para que todas as sessões fossem realizadas, nós tivemos até que enxugar o cronograma. Mas isso... Outra coisa que a gente procurou também foi justamente trelar o conhecimento teórico com um conhecimento prático. Uhum. Então, uma palestra que ia ser dada, por exemplo, hoje à noite... de Ethical Hacker, no dia seguinte, de manhãzinha cedo, ia ter um mini curso prático dessa palestra. Assim como também, que foi do Edson. Como também teve o do Thales, foi a Forense. Computação Forense, que teve a teórica num dia, e no outro dia houve a prática. Né? Então a gente sempre procurou botar essa questão de teórico e prático do mesmo assunto, para quem se interessou no tema da palestra, corresse depois no dia seguinte para a prática. Ou então, caso quisesse continuar só teórica, continuaria no outro dia com as palestras só teóricas. Você sempre dava a opção de ter uma palestra, a palestra sobre o tema prático, a palestra sobre o tema teórico. O cara sempre teve a opção para escolher, né? Exatamente. Isso mesmo. E tiveram até, assim, tiveram algumas coisas engraçadas que o Edson Borelli, por exemplo, estava palestrando. No meio da palestra dele, uma pessoa se levanta e faz: ainda tem vaga para o minicurso dele? Aí, quando um dos nossos componentes, um dos componentes da organização disse: sim, tem, mas três pessoas se levantaram. Outra coisa também que foi interessante do evento, mesas redondas. nos preocupamos em fazer uma mesa redonda para incentivar debate entre profissionais da área na frente dos ouvintes. Os ouvintes faziam os questionamentos. Existiam os questionamentos já no cronograma nosso, mas quem quisesse na hora fazer questionamento fazia. E eles lá ficariam discutindo sobre o tema. Então foi muito interessante ver, por exemplo, um cara que já está com anos de carreira na área e um cara que está começando agora, ou então que está se formando ainda, debatendo sobre esse tema, em ponto de vista diferente. Um cara que é só cientista e um cara que é só mercado, debatendo sobre o mesmo tema. Foi muito interessante isso e muita gente gostou desse, dessa temática. A questão é que, assim, depois de várias e várias mesas redondas nas quais você vê que consegue enxergar que as pessoas querem apenas ser politicamente corretas e não querem adentrar no problema em si, entende? Não querem expor as vísceras da realidade, eu acho que nós nos abusamos. Acho que nós, assim, entramos em um estado enfadonho e nós preferimos fazer uma mesa redonda, como é que eu posso dizer? Sincera, né? A gente queria uma coisa polêmica. Não é só polêmica pela polêmica. É questão de vamos discutir o fato de uma maneira que não seja uma maneira que as pessoas tentem, no final, serem os apaziguadores. E sim, de uma maneira que as pessoas consigam realmente refletir. Que essa foi, assim, a questão mor do evento. Refletir sobre o que era o fato. O quê? Segurança. Então vamos refletir sobre segurança, então vamos ter que ser sinceros em relação a isso. O que o mundo nos dá? O que nos aguarda, certo, lá fora? Tanto na academia como na indústria. Entende? É isso. Esse é o mundo verdadeiro, não é o mundo de faz de conta, não é o mundo no qual você faz preleções e tenta ser politicamente correto em relação a alguma discussão, querendo colocar panos quentes. Não. A gente quer que o profissional da academia pegue o profissional da indústria, debata com ele em relação a um assunto que para algumas pessoas pode ser o tabu, para outras não, alguns não sabem nem o que falar, nem o que dizer, nem o que pensar sobre o assunto, outras são profissionais e já estão imersos naquele assunto há um bom tempo. Então foi isso que a gente quis fazer. Tanto que a primeira mesa redonda todo mundo acho que amou devido a isso, por causa dessas opiniões totalmente antagônicas, né? Totalmente diversas e antagônicas que foram, no caso, colididas naquele momento. Bom, essa é a proposta da mesa redonda, né? Essa foi a proposta e ela foi bem atendida. Acho que essa é a proposta de qualquer mesa redonda, só que a galera não segue isso. Só que essa proposta, ela fica distoante e ela é distorcida, né? Então, quando dois ou três profissionais de destaque se encontram, eles tendem a não querer entrar ou adentrar demais em um assunto que possa gerar algum mal-estar para eles devido a essa troca de opiniões, que não foi o caso da mesa redonda que ocorreu no evento. Vocês gostaram muito do resultado da mesa redonda, né? Isso mesmo. E planejam continuar com elas fazendo o evento. Eu ouvi falar também muito bem, disseram que pelo que o Vinícius me falou, e até pela conversa que tive com o Edson, ele também gostou muito do resultado da mesa. Isso serve também para colocar a par da situação do mercado também, né? Que você, nesse tipo de mesa redonda, ele acaba dizendo como está a nossa situação atual do nosso estado, né? Que nós sabemos que as pessoas acabam até não se preocupando tanto com essa parte de segurança, né? Mas é o que ocorre. Se nós formos pegar a questão de investimento, a questão dos profissionais, nós vamos ver que não é em toda instituição que nós temos profissionais de ponta que conseguem lidar realmente com essa parte de segurança. Eu posso dizer para vocês, usando qualquer tipo de jargão ou até gíria, que eu tô careca de ver, realmente careca de ver, de escutar, de perceber e de saber de cantos que são invadidos assim a esmo. Uma secretaria que eu trabalhei foi invadida, mas foi invadida, como eu já tinha falado no evento, porque foi uma questão administrativa. A alta gerência dizia, não faça isso, eu tive que acatar. No outro dia, a empresa foi invadida, a instituição foi invadida. Aí o que acontece? A alta gerência manda você tomar as medidas, né? Só que isso é simplesmente um paliativo, isso é só remediar, não é prevenir. E a questão da gente é prevenir, fazer com que isso não ocorra, certo? Mas é isso que você vai ver, assim. Você vai ver que o mercado não é tão bem abastecido aqui. Nós temos essa falta desse profissional de segurança, profissional consciente e bem formado. Mas também tem um outro grande problema. As empresas não pagam o suficiente para esse profissional. Então nós temos essa evasão, né? Temos essa escassez. Isso já é notório. As pessoas não ficam mais aqui. Você não consegue pagar R$2.000 a um profissional que tem que tirar 4, 5, 6 certificações para poder ser empregado. Essa pessoa não vai ficar nesse mercado. Essa pessoa vai rumar para o sul. Aí algumas vezes nem o sul consegue comportar. Então, tenho colegas que estão na Califórnia trabalhando. Porque para elas não é mais interessante trabalhar nem no Brasil. Estão na Califórnia, estão na Oracle, estão na Nokia. Então, essas pessoas assim migraram por causa desses horizontes que se expandiram demais e o mercado brasileiro não consegue comportar. Até o Edson Borelli chegou a falar que para um bom profissional ele consegue receber de 8 a 9 mil reais em São Paulo, certo? Agora imagine, isso é para um bom profissional, imagine para um profissional que seja excelente, que tenha domínio real do que está fazendo. Então essa pessoa vai ganhar muito, muito mais. Agora você imagine as empresas de aqui, imagine localmente como é que isso se reflete. Quando você tem um concurso, por exemplo, para o... No concurso, você coloca no edital que uma pessoa com formação, com apenas graduação em direito e com 2 anos de experiência pode ganhar R$11.000, e para um programador sênior com 4 anos de experiência ganhar R$800, então você já sabe o valor que é dado a esse profissional. Então, assim, eu não me resigno a falar que essas empresas merecem ser invadidas, merecem ser expostas, merecem passar vexame por causa disso, porque elas não dão a atenção necessária para essas outras áreas, e com isso elas acabam sendo vítimas, mas só que não são vítimas vítimas que a gente possa dizer que são coitadas, elas fizeram por merecer, entende? Elas assumiram o risco de produzir o resultado, e produziram o resultado, que é esse resultado desastroso, de não pagar o suficiente para não poder remunerar o suficiente para um profissional que seja tão bem habilitado. Então nós temos isso. A simples evasão. Vocês terem ideia, durante o evento, assim, tinha alguns ouvintes que estavam brincando realmente, né? Enquanto se empolgaram com o tema e tal. E me mostraram, tipo, invadindo sites de empresas privadas, públicas, do estado e fora do estado. Restaurantes aqui da Ola teve. Então, existe um déficit muito grande. As empresas não estão dispostas a pagar esse valor justo. Aí acontece o que está acontecendo. E até que acontece é que, na verdade, algumas empresas não se preocupam com isso. Porque é bem mais fácil eles não se preocuparem. Assim, bem mais fácil para eles não se preocuparem. Porque também isso acaba não gerando tanto custo para eles, mas acaba gerando inconveniente para o consumidor. De vez em quando quem é atingido não é a empresa, é o consumidor. Porque é o consumidor que vai ter suas informações vazadas, é o consumidor que vai ter o serviço indisponível e esse tipo de coisa. Uhum. E de vez em quando as pessoas só têm as empresas só têm o costume de pega, manda reinstalar ou deixa assim mesmo como tá, né? Aquele grupo de hackers, o Lursec, né, que de vez em quando eles invadiam o sistema e liberavam para todo mundo baixar os dados, tipo de login dos usuários. E aí todo mundo acabava tendo acesso imediatamente. Tipo, você podia entrar na conta de outra pessoa e era o caos, né? Uhum. Tudo porque alguém não prevenia o sistema, não investiu nele o suficiente. Assim, o interessante do evento é porque houve um evento paralelo, né? Um evento de Invasion Fest, que as pessoas começaram a... Eu não diria que foi o mercado negro ou o evento paralelo do CIASE. Mas, assim, as pessoas se sentiram à vontade. Uma coisa que eu nunca tinha visto, assim. Eu tenho colegas que são hackers velhos já, 12, 14 anos, certo? E, assim, não é de costume dessas pessoas se mostrarem no sentido de conseguirem se abrir, mas é porque o evento não tinha esse caráter gerencial, não era um evento onde só a questão administrativa rolava. Era um evento que tinha técnicos bem apanhados, que tinham um domínio da coisa. Então, essas pessoas que estavam lá e começaram a fazer esse Invasion Fest, eles começaram a se sentir seguros para falar: olha, tá vendo? Existe essa falha, existe esse sistema aqui que tá inoperante devido a isso. Entende? Começaram a compartilhar conhecimento, que isso também era um dos enfoques do evento. Claro que nada sem nada com irresponsabilidade. Foi tudo muito responsável. Mas a questão é: existem problemas tão óbvios e tão inerentes, tão na cara, que muitas pessoas não sabem. Então, quando você aborda um gerente de uma empresa e diz: olha, seu site está furado no sentido de ele está comprometido, suas máquinas foram invadidas, os dados de seus clientes estão sendo expostos, ele simplesmente vai fazer o quê? Vai tentar ligar para o corpo técnico dele, ele não vai resolver nada. Entende? Então, isso é assim, é muito prejudicial. A questão é que essas pessoas deveriam ter a noção estratégica ou a visão estratégica de saber que, se eles não investirem nessa área, eles vão ter prejuízo. Mas não é isso que nós conseguimos ver dos nossos gerentes. Nós apenas vemos o que nós conseguimos captar desdém, e muitas vezes, como o Baltazar mesmo diz, é muito mais fácil para eles, é muito menos oneroso indisponibilizarem um serviço, ou até mesmo fazerem de conta que aquela invasão, ou aquela intrusão, ou até mesmo aquela complicação, falha, nunca existiu. É porque a gente aqui não tem tanto serviço online, no sentido de que, se ficar indisponível, empresas vão perder dinheiro com isso, né? É, o que a gente tem mais é informação, coisa que o dano é repassado para o usuário, sem a empresa receber um dano financeiro. Tudo bem, poderia processar isso, a empresa e tal, mas normalmente o pessoal coberto. Isso, então, mas é isso, também é essa questão, essa cultura da não responsabilização. A empresa não se responsabiliza porque o usuário ou o consumidor do serviço não se sente totalmente prejudicado a ponto de procurar os seus direitos na justiça, Procon ou qualquer outra instituição. Então nós temos isso, o descaso. Se isso ocorresse com uma empresa, sei lá, de passagens ou bilhetagem no Rio de Janeiro, ou com uma empresa qualquer que fornecesse serviços em São Paulo, imagine que a local web ela é invadida e que, sei lá, 300 sites são indisponibilizados. Imagine o que aconteceria. Então imagine que esses clientes, eles pagaram um plano Marshall, que é o plano mais caro que existe. O que é que elas iam fazer? Esses clientes não seriam clientes, assim, pessoas físicas, seriam pessoas jurídicas. Essas pessoas, com certeza, se tivessem o seu serviço indisponibilizado, elas iriam procurar os seus direitos. E a empresa, a LocalWeb, que é apenas um exemplo, não tô dizendo que isso aconteceu com ela ou que vai acontecer, só estou dando um exemplo de uma empresa grande que poderia ser responsabilizada, seria responsabilizada e teria que responder de forma financeira ou judicial pela falha. Mas não é isso que acontece aqui no nosso estado. Sendo que, assim, eu espero e todo mundo espera, todas as pessoas esperam, nós esperamos que isso seja apenas uma questão corrente, no presente, que o futuro seja um pouco diferente para todo mundo. Tanto para os clientes, como para as empresas, como para os profissionais, que eles consigam se sedimentar no solo, sedimentar localmente, né? E consigam o reconhecimento. Porque se isso não ocorrer, porque é um ciclo, se isso não ocorrer, significa que as empresas não estão dando atenção suficiente às suas áreas, significa que as pessoas não estão investindo na parte profissional, na parte de segurança, significa que estamos estagnados. E lembrando que isso não é só Alagoas, não, é Brasil mesmo. Brasil. É, No Brasil existem algumas ilhas de excelência, apenas umas. Mas acho que até o povo estava mostrando que estava invadindo assim, mostrando vulnerabilidades de sites de outros municípios, né? Menores também, pelo Brasil afora. Exato. Mas é o que ocorre muito. Alguns municípios... Desculpe. Não só em alguns municípios pequenos, né? Mas, assim, Maceió, capital. O que, que você pode falar sobre a segurança das secretarias de Estado, do Estado de Alagoas? O que, que a gente pode falar? Eu trabalhei em 8 secretarias. Eu posso falar para você que não é uma ilha de excelência. Não está no patamar desejável. aí você pega e migra isso para outros estados do Nordeste. Não vão estar, assim, em patamares muito, muito além do que Alagoas está. Aí você desce, aí você vai para o Sul, para o Sudeste. As pessoas já têm um certo tipo de consciência, mas mesmo assim, algumas empresas ainda caem nas mesmas armadilhas. E isso continua, por causa disso, porque muitas delas não dão a atenção necessária para essa área. Não investe no profissional, não investe no setor, porque é um setor meio, não é um setor fim. E como um setor meio, ele não recebe o que deveria receber de investimento. Então nós temos isso. Quando é um setor fim, os setores finalísticos são aqueles que são bem mais tratados, porque eles conseguem o quê? Conseguem lhe mostrar um resultado. Quando você não tem o vislumbre, quando você não visualiza o resultado em uma determinada área, você apenas conecta esse setor com os outros e faz com que ele funcione. Mas, para uma grande máquina, se você não consegue trabalhar com todas as engrenagens de maneira satisfatória, você não consegue o resultado que quer. Como você estava falando também, meio que não é o fim, porque nós não temos serviços online que movimentam dinheiro, assim, nós não temos tanto comércio online, esse tipo de coisa, que é normalmente o que envolve mais prejuízo caso o serviço se torne disponível, esse tipo de coisa. Mas ainda assim nós temos muito dano a isso de clientes, né? Porque a partir do momento que as máquinas aqui são invadidas, elas são usadas para distribuir vírus, esse tipo de coisa. Uhum. Zumbi, eu achei, né? Muito legal também. Não, máquina de zumbi. Ah, máquina sim. Zumbi. Eu achei interessante também você contando a sua experiência também com a parte do Estado também. Nós vemos aqui que, apesar de nós temos Maceió, querendo ou não, é melhor do que alguns pontos, mas nós, ainda assim nós temos muitas falhas na parte estadual aqui com relação à segurança, né? Que é em relação à segurança do Estado mesmo, né? Isso. É coisa que não poderia nem se ter, assim. Algumas pessoas, Baltazar, até elas ficam receosas em falar do que acontece, porque nós não temos um histórico. Eu tenho assim na minha cabeça a maioria das invasões que ocorreram no estado, e eu queria até disponibilizar uma página, certo, com essas invasões. O que acontece? Já foi invadida, o já foi invadido, hoje o foi invadido, a que já foi invadida, que daqui foi invadido, sabe o que aconteceu? Todo o corpo técnico de TI de lá foi demitido. Mas o que aconteceu? Eles perderam um banco de dados lá, que tinham alunos, que tinham fornecedores, mas sabe o que acontece? Eu sei disso, uma outra pessoa sabe disso, um outro profissional sabe disso, mas a coletividade deveria saber disso, certo? Para mostrar qual é o empenho dessas empresas em resolver esse tipo de problema. Que é o que não ocorre. Agora, aí você falou uma coisa muito boa, a questão de serviços online. Agora, imagine se o serviço de nota fiscal da Secretaria da Fazenda caísse. Existem serviços essenciais, existem serviços online. Só que esses serviços ainda não foram almejados por quem realmente quer fazer o mal. Porque se eles fossem almejados, aí sim você teria o caos. Não é uma questão de... não seria o Rio de Janeiro. Por exemplo, você vai no Rio de Janeiro, você pode fazer tudo online. Você sabe qual é a rota dos ônibus, você sabe por onde passa o metrô, você sabe, está tudo catalogado. Você tem vários serviços, certo, de conveniência, que vão desde yakisoba, pizza, até entrega de flores. Então tudo lá é muito online. Você quase não vai ao banco, por exemplo, você pode receber as coisas em casa, você pode falar com o gerente via internet. Aí imagine um canto assim que é tão bem capilarizado como São Paulo e Rio. Imagine que alguns desses serviços caíssem. Como é que ia ser? Aí você tira esse estado de caos e transporta ele para Maceió. Imagine se um serviço online como o da folha de pagamento ou até mesmo a questão da nota fiscal eletrônica da Secretaria Estadual, a Secretaria Executiva da Fazenda caísse. Então aí você teria assim um resultado muito danoso, não seria uma coisa muito bonita de se ver, mas as pessoas começariam a pensar diferente em relação à segurança. Hoje nós estamos tendo problema com a questão de divulgação da distribuição dos certificados online, porque o site da UFAL foi invadido, derrubaram, o pessoal está fazendo manutenção agora. É o que acontece. Mas assim, não deveria ser uma informação que está apenas comigo ou com você. Ela deveria ser repassada. Só que de alguma forma essa informação prejudica, certo, os brilhos dessa instituição. Só que ela está recebendo simplesmente o que ela plantou, certo? Ela está colhendo o que ela plantou. Pode ser drástica, mas essa é a minha opinião e eu acho que ela é compartilhada com as pessoas que vão ouvir esse podcast e com outras pessoas também, da área. Eu acho muito, muito sensato. E pelo que eu lembro, esse tipo de serviço, esse tipo de incidente, na verdade, deveria ser informado ao CAIS. Uhum. Só que, e acho que até o CAIS mantém status. Isso, quais, quem? O NIC BR, o NIC e o CERT e o CGI BR, eles mantêm o status das invasões, assim, ele mantém um histórico e mantém uma lista do que ocorreu, de incidentes na internet. Então você tem, depois de um determinado período, de um ano eles fecham e você tem a estimativa do que ocorreu no Brasil. Mas eu digo até pela nossa experiência, que, né, a gente sabe que isso não acontece, assim. Até de certa forma, porque acho que até levantando isso no caso, uma questão já mais global, não necessariamente Maceió. Mas a gente não tem uma política ou o que fazer nesse tipo de caso de forma global, assim. Porque já que a gente faz parte de uma instituição federal, por exemplo, a gente deveria seguir padrões nacionais para esse tipo de situação. Mas isso, a gente não tem isso. De certa forma, muito em aberto isso. A gente não tem incentivo para aprender mesmo como se defender disso e o que fazer nesse tipo de situação. Uhum. A gente não tem incentivo a informar esse tipo de caso. A gente isso. Tem... Assim, o CGIBR e o NIC, eles disponibilizam através do CERT, né, que é o Centro de Estudos Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil, cursos para isso. Então, você tem profissionais que eles se reúnem e tentam fazer um padrão. Só que acontece? Os cursos... Assim, perdão, mas normalmente esses cursos eles são em outros estados e você não tem incentivo para que você possa sair do seu estado para ir fazer esse tipo de curso, né? Isso, claro. Que é bem interessante, É bem interessante mesmo, O conteúdo dos cursos, ele sempre é disponibilizado. Se a gente for na página do CERT, por exemplo, e começar a dar uma olhada na página do CERT, vocês vão ver isso. Você tem os cursos, tem as estatísticas, tem palestras, tem o material. A questão é que todo o pessoal que é responsável por essa parte de tecnologia da informação deveria ser reciclado através dessas iniciativas, que é uma iniciativa aberta, é boa e contribui. Só que você tem uma ilha de excelência, você tem a ilha de excelência do CERT, que tenta promover, certo, essa reciclagem, tenta promover esse upgrade no profissional de segurança da informação. Só que nem todos os setores conseguem atender essa demanda, nem todos os setores têm essa visão de estar reciclando seu profissional para poder atender a demanda interna de segurança. Aí volta aquele velho problema, né? Que é justamente as empresas estão interessadas em investir. Isso. Nem nelas e nem nos próprios profissionais. Isso. Uhum. Eu acho que falta um pouco também esse processo, falta um pouco vir de cima para baixo, assim, porque, por exemplo, se eu trabalho com segurança da informação na Universidade Federal, alguém tinha que ter me informado que existem esses órgãos, onde eu tenho que informar incidente de segurança, o que é que eu tenho que fazer caso um incidente de segurança, que modelo isso eu tenho mesmo que fazer, algumas coisas. Isso, mas acaba mesmo que você fica livre, né? Ou seja, deveria em cada centro desse, certo, ter um profissional habilitado que já passou por um treinamento do CERT e ele seria um multiplicador disso. Mas não tem. Aí o que acontece? Se a gente for para qualquer outra instituição, se a gente sair daqui e for para uma instituição, um campus que, do interior, e perguntar para o profissional lá, você conhece o CERT, você conhece o NIC, o CGI-BR, sabe o que é um hardening, sabe o que é segurança da informação, o que essa pessoa vai dizer? O que, que esse profissional vai dizer? Que é isso? Ele foi? Vai... Isso. Essas vão ser as respostas do profissional. A questão é isso que você acabou de dizer, Baltazar. Que não existe um protocolo padrão de formação e atendimento desse profissional. Nem na parte privada, nem na parte pública. Existem algumas ilhas de excelência. Você vai para o Rio de Janeiro, você vai para São Paulo, para Brasília, vai para algumas capitais da região sul, então você vai poder encontrar isso. Mas em outras cidades, você vai ver que isso é apenas um fantasma. Isso não passa nem perto da formação do profissional. E é isso que assusta, porque enquanto as pessoas que têm algum potencial estão assim fora dessa realidade, pessoas de 14, 15 anos já começam a trabalhar de maneira autônoma, né? Um autodidata, e começam a explorar esse mundo cada vez mais cedo. Só que quando não são bem orientados, começam a fazer o que não deveriam fazer. No evento, a gente acabou escutando algumas iniciativas assim. Tem até, acho que foi o Edson Borelli e o Itman que falaram de uma iniciativa que treinava jovens hackers, não era? Isso. Tinha até acompanhamento psicológico, não lembro bem, mas era, parecia bem interessante. Não ir para o lado negro da força. Mas até eu posso dizer para vocês que é até uma questão de equilíbrio, né? Tipo, se tem um lado branco, tem um lado negro. A questão é que se não houver o profissional qualificado que proteja, sempre vai haver o profissional assim, que eu posso dizer, marginalizado, que está disposto a fazer alguma coisa que não deve ser feita. Eu acho que o maior problema disso é porque se você tem um profissional que está se esforçando na área de segurança para obter um bom conhecimento disso, mas só que você não tem um mercado que esse profissional de segurança vá entrar e vá usar suas habilidades para fazer um bom serviço, com certeza ele vai arranjar uma outra forma de ganhar dinheiro com isso. E essa outra forma pode não ser uma forma legal, assim. Porque mas é isso. Não, isso depende da índole da pessoa, né? Depende, mas... Assim, é só que a gente tá dando muita chance, porque se o cara não tá conseguindo, ele vai ter que procurar as formas dele. E de certa forma, é isso que vai acontecer, né? Aí você, assim, existe a coisa inegável da versatilidade, certo? E da disposição das pessoas para determinadas áreas. Assim, meu talento musical é nulo, é zero. Meu talento como atleta é outro. Agora imagine um garoto de 14, 15 anos que ele é autodidata e consegue muito bem trabalhar com essa parte de segurança. Se esse garoto, se essa pessoa pudesse ser orientada por uma pessoa que sabe um pouco de ética, sabe o que tem que ser feito e que tivesse uma profundidade técnica, essa pessoa, claro que seria um ótimo profissional nessa área. Só que muitas vezes essa pessoa se perde, né? Se perde na questão de não ter limites em como atuar. Ela pode ser muito boa, pode ter Uma pessoa que está aprendendo dessa forma, por exemplo, ele aprendeu a fazer as coisas, mas, por exemplo, ele não sabe, não teve aula de ética ou alguma coisa assim para saber o bom uso daquelas habilidades. Isso, aham. Na verdade, ela não se vê como um profissional, né? Ela vê aquilo apenas como uma brincadeira e tenta fazer aquilo. Mas só que ela, assim, tem um potencial para se tornar um profissional, e um profissional muito bem remunerado. Só que não tem ninguém para orientar ela. Então ela começa a fazer esse tipo de coisa. Ela começa a pegar todo o tempo vago dela e investir nisso. Só que esse é o perfil do profissional que o mercado quer. Uma pessoa que tem essa predisposição, que ela é elástica e plástica desse jeito, que ela possa aprender muito, que ela tenha essa capacidade de aprender e que ela tenha gosto pelo que faz, ela tenha verdadeira paixão pelo que faz. Aí o que acontece? Você muitas vezes troca esse tipo de profissional por um profissional que simplesmente... fez um curso, certo? Estava lá, era um profissional administrativo, fez um curso, está trabalhando na área, mas só que ela não tem a aptidão necessária e o gosto necessário para exercer aquilo ali. Acaba que ela começa a ficar, como é que eu posso dizer, empoeirada, mas não seria empoeirada, o sentido de empoeirada seria, ela começa a ficar obsoleto em relação ao que existe. E aquele garoto de 14, 15 anos, ele não tá assim, ele tá toda hora consumindo informação e toda hora tá tentando ficar mais especializado. Aí o que acontece é isso, sem orientação, essas pessoas começam a fazer o que não deveriam fazer. Mas só que a gente tá o quê? Tá perdendo um profissional. Ao invés de pegar, e muitas vezes marginaliza, né? Vai se marginalizando. Que foi o que aconteceu, foi o que aconteceu com esse efeito midiático. A mídia começou a marginalizar esses profissionais. Entende? Eram pessoas apenas que tinham um enfoque técnico e que eram brilhantes no que faziam, entende? Só que elas começaram a ser marginalizadas e ser colocadas em outro patamar, e isso fez com que elas se afastassem assim um pouco das outras, das outras pessoas, no sentido de mostrar quais são as habilidades dela. Aí você pega e bota um rótulo nessa pessoa e simplesmente diz que ela é, sei lá, um marginal, qualquer coisa do tipo. É um bandido. O termo que foi cunhado, hacker, a gente sabe que esse termo ele vem de abrir, né? De rachar madeira. Então, a questão do hacker era aquele cara que fazia alguma coisa e abria. Abria a forma como ele fazia o processo, o código. Então, isso é o nome do profissional hacker. Aí você confunde isso com bandidos que conseguem comprar uma apostila de como invadir sistemas do Banco do Brasil por 5 mil reais, que você vê em qualquer canal. Isso é um bandido, certo? Diferente do profissional. Muito diferente. No evento, houve justamente uma palestra que foi justamente isso, Ethical Hacker. Estava debatendo justamente isso, que existe uma diferença muito grande entre o cara que quer invadir e ganhar dinheiro com isso, e o cara que tem sede de conhecimento. Entendeu? Foi o Wes também que falou sobre isso. Então, o grupo Guia do Hacker está aí para quem quiser ter conhecimento. Não está ensinando você a ser um cara que vai roubar. Não, se quer conhecimento, você vai lá, pesquisa e aprende. Certo. Outras palestras que a gente tinha, tutoriais, minicursos, inclusive dessa parte prática também, no evento, né? Tipo, blindagem de sistemas, que é mais da parte de defesa, firewalls, entre outros. Uma coisa que eu achei legal foram que tinham diferentes tipos de programação. Tipo, tinha mesa redonda, tinha palestra, tinha tutorial. Isso é uma coisa de vez em quando rara de se ver. Às vezes você vai no evento e só vem palestras. Isso acaba se tornando um pouco entediante. Acho que é outro ponto positivo que teve no CIASE. Ah, certo. Pra completar, só faltava, sei lá, se tivesse oficinas e coding do jogo, sei lá. Mas já tava bom o suficiente. Só falando que tava muito completo. Por favor, gerente, colocar aí como participante do próximo corpo de organização, Vinícius de Santos. Vamos botar em pauta agora isso. Uhum. Está agregado. Qual a sua função? O que você gosta de fazer? Comunicação. Ele vai ser o novo gerente de programação. Ok. Aí, e o seu posto, Michel? Você vai fazer o quê, então? Eu vou estar muito distante nos 5 picos antigos lá na China. Ah, você não vai ajudar a gente não, Michel. Meu braço direito. Não sei. Só o futuro sabe. Eu digo e repito, esse evento aconteceu graças ao Michel. Vinícius, lembrar de cortar essa parte no podcast. Sério, eu puxo o saco dele muito. E olha que o papai investe, né? O gerente puxa o saco do. Ué, que é isso? Mas, sério, é o Michel, aí a gente tem. Nada, né? O que é isso? Multiuso aí. Ué. Certo. E a grande questão? Passaram na disciplina? Sim, passamos. Passamos. Todo mundo com 7, mas passou. Se a gente não passasse. Todo mundo com 7, viu? Uhum. Inclusive o pessoal que a Tainá disse que não gostou porque acabou saindo. Não, esse pessoal aí vai ter que correr atrás. Revisão, reposição, provas difíceis. E se virem. Uhum. Tiver a chance. É aquela história, foi profissional que teve a chance e não agarrou. Agora aguenta as consequências. Certo. Problema dele. Então, qual era a função de cada um de vocês, assim, como individualmente? Eu era o gerente, né, e fui também da parte de questão de patrocínio, junto com o Francisco, outro colaborador nosso. O Michel era a parte de grade do evento, design, o que mais, Michel? Principalidade. Palestrante. Palestrante, bem lembrado. Homem que fazia protocolo. Eu acho que o gerente, o Michel e o Ailton foram quem mais teve dor de cabeça com esse evento. Tem alguma mensagem importante que vocês queriam passar? Falei nada aí, mas eu concordo. Fala então. Tainá. Eu fui a designer. Você, Tainá, como é ponto de vista de designer, você gostou da arte? É verdade, foi a garçonete da aguinha lá do palestrante. No final das contas, todo mundo foi multiuso. O rostinho também nessa edição. Eu acho que foi uma coisa divertida de fazer até. Finalizando, foi isso. A mensagem que o evento quis passar foi essa, de a questão de priorizar a segurança, a questão de investimento no profissional, querer debater de maneira sincera o que acontece tanto localmente como globalmente. Então foi essa a mensagem, assim, sem rodeios, sem muitos panos quentes. Nós quisemos falar isso, que é necessário investimento, que é necessária atenção na parte de segurança da informação. Agradecer pela oportunidade de estar conversando com vocês, a todos que participaram do evento. Sem vocês não seria possível isso, né? Contamos com vocês no próximo. Estamos já tentando o próximo evento. Não sei vocês, mas sinceramente eu tava querendo sair do evento e dormir. Eu não tava assim, eu tava no pique, eu acho. Uh-huh. Ah, mas também acho. Uh-huh. Muito mais, na moral. Queria bom, ser, eu gostei bastante. Tinha uma secretaria, né? E bom, tá eventos futuros eu pretendo participar.